Essa bala se manda, vê se esquece. Eu não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, é logo o pé. Isso me aborrece, sai pra lá, bicão. Sai pra lá, mané. Vê se desaparece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, é logo o pé. Isso me aborrece, sai pra lá, bicão. Sai pra lá, mané. Parece, é toda hora meu compadre quebra o calho aí. É um qualquer emprestado sempre a me pedir. Eu tô bebendo uma cerveja, bebendo meu copo. Se acendo com cigarro, quer fumar pra mim. Chego no pacote, quem entra comigo. Se ganha uma garota e tenta me atrasar, fica me matando pra não ter perigo de perder minha carona quando eu me mandar. Da minha aba, minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. Bate na palma da mão. Vamos! Coisa linda! Sai pra lá, se manda, vê se me esquece. Eu não aguento mais, já tô com estresse. Se tô a mão, ela no pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bigão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. É toda hora meu compadre caducado aí. É um qualquer emprestado sempre a me pedir. Estou bebendo uma cerveja, bebendo meu corpo. Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim? Chego no pacote. Garota tenta me atrasar, fica me marcando pra não ter perigo. Te peguei minha carona quando eu me mandar. Minha aba, da minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. É. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. É, sai da minha aba, sai pra lá.